327 totalmente pronto no Uno. Tá livre, reporta táxi. Aqui é com Oscar, checa equipamento, intensidade muito baixa, não consegui copiar as informações. Poxa, não é 6327, não escuta? Autorizado o táxi até o ponto de espera, reporte para ingresso, Mike com Oscar. Ponto para o táxi no pátio 3 e após prossegue o puxo aqui no 01. O trip 5627, táxi via pátio principal, índio alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18, decimal 6, dúzia, o ajuste 1018. Direita 219, 3217. Só um instante, cópia, prepara a saída da Eulia da Brisa aguardando. Paulo Tan 3217, livrou na Eco. Tan 3217, táxi via Alfa e mantém a posição antes da táxi da Juliette, aguardando para ingresso. Alfa mantém antes da Juliette, 3217. Romeu A. Bota na rotatória, Romeu A. Oscar Bravo, mantém aqui antes pés, estou recebendo 700 pés, ajuste meio 18. Bravo. 6327, pode prosseguir com o push, reporta para o táxi. 7, 3217, Juliette 10, o portão. Juliette 10, 3217. O TAM 3145, pronto, copia. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5012 no transponder. Lima, Kilo Zulu, plano modificado ao 1855. Reto, portão 4, chama pronto para o back acionamento, então 3145. Somente descida para 2.000 pés, Lima Kilo Zulu, para da rotatória. 2.000 pés, na prova da rotatória. Informação do Lima Kilo Zulu, tem tráfego agora, posição de 1 hora, 4 milhas no rumo nordeste, mantendo no 1.000 pés. Um Bravo November 2 Papal, tráfego do Kilo Romeo Oscar. Tráfego adicional, 12 horas, 2 milhas, 500 pés, Robson 44, efetuando espera parada no setor. Kiko Oscar, autorizado decolar 17, vento 140 graus, 7 nós. Oi, Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prossegue final 17, repasse 3 milhas fora. Repassa na 3 milhas fora do 17, Trip 5627, decolou 56, controle frequência no 208. 208. Controle Salvador, muito boa tarde ao Trip 5627, saída Conde na sua escuta. Trip 5627, sob contato radar, sob 130 no perfil Conde. Perfil Conde 130 em ascensão, Trip 5627. 10075, reautorizado 3.000 pés, ajustado 10018. Autorizado 3.018, 10075. Dando perfil da saída, Momo, transição Flock. O controle 120, decimal 8 e aciona 5014 no transponder. Autorizado 340 para Petrolina, fora da 10 com curva esquerda, Homo Flock, aerovia Upper Zulu 20 após direto Petrolina. Controle 208, transponder 5014. 6314. Correto, confirmando portão 05? Confirmo. Ciente no 5, chama pronto para o chibé acionamento, achando 6314. Informarei, obrigado. Puxa acionamento para 31-5-09. Campo 3155 no 9, atentando ao parqueamento da aeronave da companhia no 10, após a mesma está livre, reporta táxi. Após a aeronave da companhia passar no 10, contra 35. Contador, o HLM 37, o problema vai ter que guardar um pouco para posicionamento, vai formar novamente para o atuação. Afirmativo, reporta, então quando pronto, o HLM 327. Direto. Copiado, está autorizado a prosseguir final Bata, Romeu Oscar Bravo. Reposte na curta final para autorização de pouso. Na curta final, Romeu Oscar Bravo. Passaria 2231, boa tarde, oceano identificação. Chegada a mar e descendo aos 50. Aqui então para o 050-2231. 8 nós. 3 graus, copiado, Lima Kilo Zulu, continue em final 17, reposte 3 milhas fora. Temos aeronave a segundos, na verdade, de pouso da 17, helicóptero para a final do pátio da Bata. Iremos mais à frente, autorizá-lo prosseguir na perna do vento da 10. Porém, da presente, final da 17, reposte 3 milhas fora da 17. Atende, o Lima Kilo Zulu. Kilo Zulu, apenas para confirmar, está visual com o helicóptero? Afirmo. Copiado. Mantenha a separação visual com o mesmo, Lima Kilo Zulu. Kilo Zulu. Controle. Escuta, vou na 075. Setor radar para interceptar o localizador, curva esquerda para o 040, reposta estabilizada. Deixa para 2.000 pés do estado 1018. Frente, pro 040, reportando a estabilizado, autorizado 2.000 pés, 1018, igual a 075. Vamos fazer a base logo para fazer a... Iremos apenas ver da 10. Maquilos Lu está autorizado, autorizado para seguir ingresso perna do vento, reposto de irão base para a final. É. O 4118, boa tarde, com fins nível 360, informação agora em curso a Vitor, pronto, cópia? Então, obrigado, voando direto em TAP, 2231. Busca solo 00, direita, parte 5, estacionar frequência livre. Todo plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5002 no transponder. Escola da 5.0, saída Cael, Lilita, e a Cael, que é a minha boca de forma normal. 208, transponda 5.0, 4. Correto, portão 4, chama pronto para o selecionamento, azul 4118. Para o táxi, o T3, 155 com 155 a bordo. 4 horas e altera Galeão. 175 a bordo, Galeão, 4 horas. Táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste 1018, bom voo, TAM 3155. E o POAB é 155, 155, ponto de espera 186, TAM 3155. Copiado, 155. 118-612, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Na 6327, coordenando com a equipe de solo, a bandida está iniciando o táxi a partir do portão 09. Após a passagem do mesmo, está livre e reporta táxi. Após o táxi, o 6327 está funcionando. Continua a aproximação no 075, reporta externo. Repassará externo, gol no 075. 2018, repassará estabilizado no LF 175. Em frente, Alfa Quilo Pat 3, Lima Quilo Zulu. Eu até Ótica, boa tarde, prossiga. 5/5. Boa tarde. 5 completa a redução 179. Completando redução 70755. Resultado 2018. Confirme 2231. Controle de Duna do presente, da esfera 3.000 pés, ajustado 10118. Ok, 3.000 pro de Duna, 2231. 104, frequência livre. Confirme? Boa tarde, bola 925, passa 190 para 160. Na 925, a cena de identificação desce para 4.000, ajustado 10018 na proa de Bolsa. Proa de Bolsa e 4.000, 10018, gol 1935. Em aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, bola 075. O Oceano 6327 confirmando, tá livre, reporta o táxi, ok? Matheus, tá guardando o táxi, 6327. O Oceano 6327 só confirmando, o TAN já passou a retaguarda, ok? Pode prosseguir o pushback, acionamento, reportando o táxi. Zero sete cinco, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 9 nós, confirmando apenas o trem. Sim, autorizado o pouso, o trem está baixado, checado, gol 075. TAN 3155, decolou 06, controle Salvador, frequência 1208. Chamando o controle, boa tarde. Estabilizado. Positivo, 755 estabilizado, baixo checado. Corre 786. Muito bem, obrigado. Bom trabalho. Realmente, bom pouso. Linha PLS, baixo checado, listado. Zona 755, boa tarde, número 2 na aproximação, continua, guarda pista livre. Sim, número 2 aguardando. 27. Guarda lá. Controle, boa tarde, Otan 3155. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, da presente vai direto Leda. Da presente direto Leda. 2231, desce para 2018, lift na LSXR, reporte estabilizado. 2018, palmará estabilizado, 31. Livrando 219, boa, no 075, boa tarde. Duna 755, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 8 nós, confirma o trem? Trem embaixo checado. 09 é o portão. Alfa Juliette 09, portão 1075. Obrigado. O 27 da presente autorizado, Alfa Romeo 363. Autorizado, Alfa Romeo 363. Muito obrigado, Trevi. Socorro, confere, mantendo a proa de coral, guarde para transferência de comunicações. R 6327, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 08, confirmando o POB 73. Negativo, POB 7. Índia Alfa até o ponto de espera da 10 lá, 118 decimal meia, acelera minha 327. O azul 4118, Fokker sem da Avianca já livrando o setor, autorizado para inspecionamento, reporta táxi. Autorizado para inspecionamento, obrigado. Zona 755, solo, zona 0, direita 219. Direita 219, 755, obrigado. Solo, Salvador, zona 755, livrando na eco, boa tarde. Zona 755, boa tarde, táxi via Alfa Juliette 08 ao portão. Alfa Juliette, portão 8, zona 755. Oceaner 6327, boa tarde, autorizado. Alinha e decolar 10, vento 130 graus, 8 nós. Boa tarde, autorizado. Alinha e decolar 10, Oceaner 6327. Localizador e avistado 2231. 2231 completa final, chama a torre 186. 186, uma boa tarde. Torre Salvador, passarela 2231. Tá Cancelei 2231 no continuo de aproximação, reporte externo. Comandando externo, 31. Quilo Zulu, inicia o táxi, a porta para ingresso no pátio principal. 1925, desce para 2018. Autorizado a final área SXB, reporte estabilizado. Permanente estabilizado, 925. 08637. No ponto de espera, torre 1-18, decimal 6-12, ajuste 1018, bom voo. Boa tarde, sob contato radar Sabal 240, voa direto Leda, está presente, após Leda Ilhéus. Direto Leda, após Leda Ilhéus, China 637 para 240. Da Quebec, chama a torre em 1-18, decimal 6-12 para o cruzamento. Gente, grato, vou contactar o fiscal de parte. Grato pela informação. Zona 55 chama Recife, ano 25, ano, antena no 3325. Zona 55, confirma a frequência. Recife, ano 251, alternando 133, decimal 25. 351, 3325. Trip 5627, controle. 5627, da presente serviço radar está encerrado, 63 milhas nordeste de Salvador. O controle Aracaju informa que, caso no, ideal do no ponto ideal de descida, o nível de voo 100 se encontra disponível. Da presente, eu passo para a frequência de Aracaju na 120, decimal 3. Paulo Salvador, Oxané 6314, pushback, acionamento, está no sítio número 5. O Oxané 6314 foi reportado pela aeronave da Azul, grande quantidade de espuma e sujeiras entre a sua aeronave e a aeronave da TAM 04. Avista alguma coisa, o Oxané 6314? Olha, eu estou até tentando, mas eu não estou conseguindo não. Agradeço a informação para o pessoal do solo monitorar. Afirmativo, então atento a essa informação, está autorizado o pushback de acionamento, coordenando com a equipe de solo, que já foi contactado o fiscal e caso haja alguma coisa, a gente entra em contato, ok? Mas em princípio pode prosseguir com o push e reporta táxi. Positivo, autorizado o pushback de acionamento, vai reportar táxi, Xané 6314. Aumento Lima, Kilo Zulu, repasse pista livre. Zero, pronto, copo. Então, 219. 219, 31. Zero, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leta, após posição bridge, onde intercepta a Zulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8, e aciona 5020 no transponder. Só um instantinho para o cotejamento, o Webjet 7279. Zero 2231. 2231 da Passaredo, inicialmente táxi via Alfa, e mantenha a posição antes da táxi Juliette, aguardando para ingresso. Via Alfa, Matheus, a Juliette 2231. WebJet 5729, Cotege. 5729, correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento, WebJet 5729. Não vai tentar a aeronave da Avianca no push no 5, após a mesma de entrar o pátio 3, está autorizado Juliette, remota 1 no 3, pátio principal. Ok, modo Avianca, Juliette, remota 1 no 3. Boa tarde, Golo 925, final da 10. Golo 925, boa tarde, livre pouso 10, vento no 4, 0 graus 9 nós. Reporte quando o trem estiver baixo travado. Livre pouso, reportará com o trem baixo travado, 925. Azul 418, decolou azul no 8, controle 120, decimal 8. 208, 418. Galeão 360. Salvador, boa tarde, azul 4118, cruzando 1600. Azul 4118, sob contato radar, Flavel 360. Após 2000 pés, voe direto Leda. Em sessão para o 360, após 2000 pés, direto Leda, azul 4118. Bono 077, cotejamento correto, remota 1 no 4, chama pronto para o estiver acionamento. Então 3207, formação Vitor, confere, confins 360, só um instante cópia, prefere a saída da Eule da Bridge aguardando. Afirmativo, Juliette, remota 1 no 3. Objeto 5729, na minha escuta aguardando. Aeronave da Avianca finalizando o push no 5, vai taxiar a retaguarda, ok? Aguardando a sua escuta funcionando. Checo Delta 1 no meu pé, da presente pro do farol de Itapuã, confirmando o POB 1-2, repassando anel de descida ou através do Parque Metropolitano de Pituaçu, Mike Checo Delta. Ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1018, bom voo. Parque de Alfa, ponto de espera 118, meia dúzia com a torre, chame a 62-63-14-1018. Webjet 5729, coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Avianca retaguarda, autorizado para o chibé de acionamento, reporta táxi. Confirma stop e desce para os 50. Afirmativo. Obrigado. Bono 399, tem pré-aprovado 360. Copia, guarda a coordenação 380. Copia 360. Gente, prepara a saída da Eule da Bridge aguardando cópia número 2. Aguardando a Eule da Bridge. Só 3217, pronto, cópia. Autorizado com fins, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após posição bridge, onde intercepta upper do 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20, decimal 8 e aciona 5021 no transponder.